não vou desistir. Não vou me embaraçar com as coisas daqui. O mundo quer ser meu amigo, eu não quero ser seu. Quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Vou esperar por Jesus, eu sei ele vem. E te convida comigo, espera também. Nas asas da liberdade, breve nós vamos subir. Depois do arrebatamento, nem por um momento quero estar aqui. Eu vou esperar. Não vou desistir. Não vou me embaraçar com as coisas daqui. O mundo quer ser meu amigo, eu não quero ser seu. Quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Nas asas da liberdade, breve nós vamos subir. Depois do arrebatamento, nem por um momento quero estar aqui. Eu vou esperar.